estivessem ligados ao meio do cavalo para gerenciar ou ser proprietários de empresas gerando produto, gerando serviço para atender o mercado do cavalo, né? Em vez de você ter um empresário que quer investir em uma empresa e quer o cavalo vai estar a passos largos de quem conhece, né? São É, muitas áreas, são muitas. legal, professora. Acho que a gente vai encerrar por aqui. Nós agradecemos muito a disponibilidade da senhora em Eu que participar do agradeço. nosso evento. Esperamos contar com a senhora na próxima edição e também nas suas Com atividades do PET. certeza. A senhora já é de casa, né? Obrigada, Glauber. E Obrigada a todos os petianos, professora Manuela e os petianos. Muito obrigada. pode contar com a gente quando precisar, tá? Ah, obrigada, agradeço. Boa noite. Iremos agora retornar para o apresentador do evento. Então, pessoal, voltamos aqui, né? Já agradecendo a professora Yasanã pela brilhante palestra. Acho que foi bastante esclarecedor, principalmente as perguntas. Eu queria chamar a atenção para as próximas palestras que a gente vai ter. Amanhã tem a palestra sobre impactos ambientais da bovinocultura de corte com o professor Abimael Cardoso. E na sexta, a gente vai ter a palestra de manejo de pastagens em ambiente semiárido, com o professor Felipe Amorim. São dois temas bastante atuais, né? Da bovinocultura e dos impactos ambientais da bovinocultura, que a gente vem se falando sempre. E principalmente para a gente aqui do Nordeste, que é o manejo de pastagens em ambiente semiárido. A gente vai ter a apresentação agora também de um resumo, que a gente pediu para vocês mandarem, que é intitulado de Monitoramento de Patologia Apícola no município de Entre Rios, na Bahia, que é o Gustavo Pires que vai apresentar. E hoje eu vim apresentar o meu projeto do PIBIC, lá da UFPA, que é o um monitoramento de patologia apícola no município de Entre Rios, Bahia. Qualquer coisa, meu contato está aí. Se surgir alguma dúvida, pode entrar em contato que a gente vai estar aí. Então, vamos dar continuidade às apresentações. Pode passar, galera. Assim, para dar uma contextualizada com relação ao assunto, as abelhas nos últimos anos vieram se tornando grande palco, né, de discussão, principalmente por conta do seu desaparecimento. Essa questão se torna muito preocupante pelo seguinte, pela importância, né, das abelhas, seja ela ambiental, onde a interação, no caso a polinização das abelhas com a vegetação, torna as espécies mais a perspectiva, né, de perpetuidade das espécies dentro do bioma maior, ou seja, acaba surgindo maior produção de frutos e sementes. E uma questão também importante é com relação à parte socioeconômica. Tem um dado do Censo Agropecuário de 2017, divulgado pela IBGE, onde se divulgaram que existe mais de 100 mil apicultores que trabalham com essa cultura, ou seja, são mais de 100 mil famílias que têm uma das rendas por conta dessa cultura. E foram feitos estudos para se determinar quais as causas desses desaparecimentos, e se concluíram que se tem o desmatamento como uma das causas, defensivo agrícola, um assunto bem polêmico, a parte de competência de mão de obra, no caso aí a falta, né, tem pouca mão de obra especializada nessa área. E o nosso assunto, que é com relação à presença de pragas e doenças nos apiários com relação às enfermidades, né? Pode passar, Gabo. E assim, então, o nosso objetivo do experimento realizado na Fazenda de Entre Rios, da Universidade Federal da Bahia, no município de Entre Rios, onde tem um setor com 19 colônias, todas do gênero Apis, da raça Apis mellifera africanizada, que é o cruzamento entre a abelha europeia e a abelha africana. Teve como objetivo monitorar as enfermidades, todas as enfermidades com potencial da chamada CCD, ou seja, o transtorno de colapso de colônia, que é nada mais nada menos do que o desaparecimento dos enxames dos apiários. Sendo assim, esse monitoramento funcionou como uma espécie de termômetro, tanto para o estado da Bahia quanto para o Brasil, onde se monitora a entrada ou não aqui no estado, e no Brasil se monitorou a expansão de algumas enfermidades, se está havendo uma disseminação, uma propagação de determinada enfermidade de estado para estado. Pode passar. Sendo assim, com relação ao monitoramento, monitoramos quatro doenças e duas pragas, sendo que eu vou dar ênfase aqui na cria putrida americana e na cria ensacada, e nas duas pragas, que é o Ectoparasita varroa destructor e o besouro Aedina tumida. Pode passar. Então, para começar, com relação à cria putrida europeia, ela é causada por uma bactéria onde ocorre a contaminação do alimento larval pelas abelhas nutrizes, levando assim as larvas à morte. Quais são seus sintomas para se ter esse diagnóstico? Vai haver favos falhados, opérculos furados, vai haver uma diferença da coloração da larva sadia, onde as larvas vão acabar sendo larvas amareladas ou marrons, e vai haver um cheiro característico de podridão. Então, assim, para ter um controle, é necessário se identificar rápido, fazer o diagnóstico, necessitando saber dos sintomas, descartar os favos com sintomas contaminados, não compartilhar equipamento de uma colônia com uma colônia infectada com outras não infectadas, ou então realizar a substituição de rainha por rainhas geneticamente mais resistentes a essa doença. Pode passar. Com relação à cria pútrida americana, ela é bem parecida com a europeia, também é cometida por uma bactéria, mas de outro gênero, acaba cometendo a contaminação do alimento larval também, levando as larvas à morte. Contudo, a contaminação da colônia é devido ao próprio produtor, onde ele acaba ofertando mel e pólen adquiridos de países com esse índice de enfermidade, de doença, contaminado, ou seja, são produtos onde não tem um selo de garantia, um selo de segurança. Ele acaba ofertando para manter seu enxame vivo, forte, durante o período de entre-safra, para que quando ele entre no período de florada, ele haja pouco tempo de adaptação, vamos dizer assim, de recuperação do período de entre safra, do período da seca, da falta de alimento, né, para ele começar a produzir. Sendo assim, sua principal característica é seu difícil controle. Quando a gente relaciona ele com outras doenças, até de outras culturas, há determinadas situações ambientais onde são hostis a essas bactérias, esses vírus, etc. O que acontece? Ele é resistente a ambientes com pouca umidade, com altas temperaturas, com alto índice solar, tendo assim a necessidade de fazer o controle dele apenas com a incineração, incinerando as colônias. Mas antes de incinerar as colônias, é necessário se realizar um diagnóstico preciso. Para isso, você tem que saber os sintomas. Os sintomas deles são os mesmos da criaputeira europeia, ou seja, favos falhados ou perros furados, coloração descaracterizada das larvas, cheia de podridão. Mas o que vai diferenciar eles, a criaputeira americana, é com relação à viscosidade das larvas mortas. Ou seja, vai se realizar um teste do palito, a gente chama, que é nada mais, nada menos do que se pressionar as larvas mortas. E ao puxar, se for detectado uma viscosidade, muito provavelmente será uma criaputeira americana. O mesmo será com a presença das escamas, ou seja, essa mesma larva que estava viscosa, ela acaba secando. Acaba secando e deixando uma deposição de escamas na parede da célula, das crias, o que torna onde é possível visualizar com algum índice de luminosidade, ou seja, uma lanterna, celular, etc. Com relação ao controle, inicialmente é necessário se identificar os sintomas, ou seja, mesmo com a suspeita, é necessário realizar a notificação, porque é uma doença de notificação obrigatória, notificando para um competente. É necessário você fazer uma amostragem para mandar para um laboratório e confirmar se é ou não essa doença. Confirmando, tendo a positividade, a única maneira, o único meio de se controlar é incinerando as colônias. Pode passar, Gleb. A criagis, já ela é cometida por um fungo, também levando as larvas à morte, também é contaminado pelo produtor, oferecendo um produto, no caso o pólen, oriundos de produções não confiáveis, não certificadas, tendo como sintoma também favos falhados, opérculos furados, vai ter ausência de cheiro, ou seja, não é uma cria pútrida, vai apresentar uma coloração acinzentada das larvas e vai apresentar uma mumificação das larvas, essa é a principal característica da doença, ou seja, as larvas vão ser rígidas, em vez de flácidas e brancas, o que seria ideal para uma larva sadia. Seu controle é simples, evitar a oferta do pólen contaminado, adquirir, né, esse produto de maneira confiável, evitar locais 100% sombreados, é necessário ter um índice de luz para não haver propagação de fungo, não haver alta umidade dentro da colônia, ou então realizar substituição de rainha por rainhas que façam posturas de operárias mais higiênicas, onde realizem a retirada das larvas contaminadas mais rapidamente. Pode passar, Gleu? A criança sacada brasileira. Dada esse nome para ela pelo seguinte, pelos sintomas dela serem muito parecidos com a criança sacada. Vamos chamar ela da criança sacada original e a criança sacada brasileira. A criança sacada original, ela é cometida por um vírus, ainda não registrado aqui em território nacional. Mas a criança sacada brasileira já é decorrente, já é, vamos dizer assim, uma doença nativa, vamos dizer assim. Por conta do seguinte, ela é cometida pelo pólen do barbatimão. Geralmente, o pólen do barbatimão é decorrente da região sudoeste, centro-oeste, principalmente do bioma do Cerrado, onde a captura, né, do pólen pelas abelhas acabam levando as larvas à morte. O que acontece? Quais são os seus sintomas? Mesma coisa, falos, falhados, furados. Eu já repeti isso nas quatro doenças. O que acontece? Quando você abrir retirar um favo, né, de cria, é necessário que se tenha uma homogeneidade, né, das crias. É necessário que tenha posturas grande quantidade de posturas. Se há essas falhas, esses opérculos furados, isso não quer dizer que esteja ocorrendo alguma doença, mas é um indicativo de que algo está errado dentro da colônia. Ela vai apresentar ausência de cheiro, vai apresentar uma coloração descaracterística também, mas o que vai ser o principal sintoma dela, vamos dizer assim, é com relação ao ensacamento das larvas, ou seja, vai ocorrer a formação de um acúmulo de líquido no tegumento da larva, né? Formando assim uma película, ficando no formato de um saco, parecendo um saco mesmo, por isso o nome que tem ensacado. E assim, e para se ter o controle, a gente recomenda que se evite a instalação de apiários em regiões onde tem a ocorrência do barba de timão, mas muitas vezes isso é inviável para o produtor só tem aquele terreno, ou muitas vezes já está instalado, já tem toda a estrutura ali para o apiário. Então, o que a gente recomenda? No período de florada, 15 dias antes, né, no período de florada do barba de timão, realizar a oferta de um substituto do pólen, ou seja, um alimento proteico. Para que as abelhas deem prioridade sempre àquela fonte de alimento do que ao pólen do barba de timão. Mas essa não é um manejo 100% eficiente. Se foi testado, é estatisticamente viável e eficiente, mas não 100%. Acaba diminuindo, sim, a mortalidade das crias por conta da ocorrência da doença do barba de timão. Mas o que acontece? As abelhas acabam, mesmo que elas sejam fiéis àquela fonte de alimento, elas acabam coletando ainda pólen do barba de timão, havendo uma coleta mínima, mas mesmo assim suficiente para levar algumas larvas à morte. Outro manejo para se utilizar com relação à migração das colônias. É já uma técnica um pouco mais cara, mas se bem planejada pode ser pago pelo seguinte: você vai tirar as colmeias de um ambiente onde não tem florado, um ambiente onde tem alimento tóxico, vamos dizer assim, para um lugar onde tem florado e não tem esse alimento tóxico, ou seja, as abelhas vão continuar ainda produzindo. Se bem planejado, bem calculado, pode ser viável para o produtor, para o apicultor. Pode passar, galera. E com relação às pragas, a que mais acometeu o apiário de Entre Rios foi a varroa destructor. O que acontece? Ela é bem parecida com o carrapato bovino, mas em vez de sugar o sangue, ela acaba sugando a hemolifa da abelha. Essa parasitação acaba cometendo diferentes prejuízos, como deformidade morfológica das abelhas, ou seja, asas, patas, tronco, tórax vão acabar se deformando no desenvolvimento da abelha. É uma fonte também de transmissão de vírus, ou seja, além de parasitar, ela pode estar inserindo outra enfermidade. Acaba reduzindo a longevidade e acaba reduzindo o peso das abelhas e irritabilidade, né? E o que acontece? Uma abelha parasitada nunca que vai produzir igualmente ou melhor do que uma abelha que não esteja parasitada. Por quê? Ela vai estar demandando tempo e energia para tentar se livrar do parasita ou então vai já ter sofrido as consequências com alguma deformidade morfológica. Ou seja, uma abelha que não tem asas nunca vai ser uma ótima campeneira, não vai conseguir fazer uma polinização eficiente com uma abelha. As abelhas, a taxa de infestação da varroa está acima de 9%. Mas em novembro até março, onde é o período de florado, um período onde tem alimento, essa taxa de infestação reduz. Nossa hipótese era qual? No período de abril, maio e junho, que essa taxa viesse a aumentar, mas decorrente da pandemia a gente não conseguiu fazer essas coletas. Mas muito provavelmente essa taxa de infestação aumentaria. Outro detalhe que a gente pode destacar aqui é que no período de fevereiro e março, houve aqui a gente tem a média das 19 colônias. Houve colônia com menos de 1% de taxa de infestação. É um dado que deve ser anotado, é um dado que deve ser destacado para futuramente fazer algum tipo de manejo, alguma seleção genética tendo assim aquela rainha, aquela genética como resistente à varroatose, né? E sendo assim, com controle, citando já isso, né, a substituição do rainha, ou seja, você vai fazer uma seleção, você vai selecionar as rainhas mais resistentes ao parasita para se realizar aquele controle. Outro tipo de controle é a substituição do favo de cria por favo de mel. A recomendação, eu particularmente gosto de trabalhar com apenas um favo, mas a literatura fala que no máximo dois. Mas o que acontece? Realizando inserindo o favo de mel, acaba havendo postura das operárias, o que faz com que haja origem de zangões, nascimento de zangões, onde eles são mais susceptíveis devido ao seu forte feromônio comparado às operárias, e as varroas acabam se traindo pelo feromônio dele, parasitando assim o zangão. Posteriormente é retirado aquele favo e descartado o favo, podendo se reutilizar a seda. E outro modo de controle é com relação ao gel próprio. Esse foi outro, acabou sendo outro experimento, dentro de um experimento, né, dentro de um projeto, onde a gente testou o gel próprio como acaricida. Ou seja, a gente não tem o resultado dele estatisticamente, mas os dados são muito propensos para que ele seja eficiente, sim, com uma acaricida, ou seja, ele reduziu a taxa de infestação das colônias onde ele foi utilizado. Pode passar, Lu. E, por fim, o outro parasita, que é o besouro Aedes tumida, infelizmente ele foi encontrado aqui na Bahia, mas infelizmente em 2016 ele foi encontrado em São Paulo, posteriormente no Rio de Janeiro e mais recentemente no Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O que acontece? Em Minas Gerais não se preocupa muito devido à fronteira. A gente chegou à conclusão que, após uma análise, que o município de Entre Rios, aqui na Bahia, ele pode ser uma das portas de entrada pelo seguinte: há uma grande, no município em Redondeza, uma grande quantidade de plantações de eucalipto. Ou seja, atrai muito apicultores, não apenas de Minas Gerais, mas também de São Paulo, mas muito mais de Minas, apicultores que vêm atrás, dessa florada para suas abelhas. Pode passar, Leo. E assim, com relação aos seus sintomas, o sintoma é óbvio, ou você vai conseguir visualizar o besouro fisicamente, andando pela colônia, ou então após a sua postura. Ou seja, ele faz a postura tanto nos favos de cria quanto no de mel, pode ser em um ou em outro. E realizando essas posturas, vai se poder identificar a presença do besouro. E o que pode acontecer é o seguinte: nos favos de cria, o que ele a consequência, né, dessa parasitação. Nos favos de cria, as larvas, né, as larvas acabam se alimentando tanto do pólen quanto do mel, e também se alimentam das larvas das próprias abelhas. E no favo de mel, o que acontece? Ela acaba furando os opérculos, revolvendo esse mel, cometendo uma oxigenação desse mel imaturo, realizando assim uma fermentação, tornando assim inviável o principal produto, né, para comercialização das abelhas. Pode passar, Gabo. E assim, para concluir, acho que eu passei um pouco de tempo, não sei. O projeto não foi basicamente verificar ou não se estava tendo as enfermidades, se estava tendo a infestação dessas enfermidades, mas sim realizar controle, uma vigilância sanitária, um controle profilático, um manejo sanitário, boas práticas, né, apícolas, para se ter uma maior produção. Onde foi nesse controle, de realizou coletas, né, de dados, onde a gente pode utilizar esses dados para se realizar um manejo, um melhoramento, uma seleção genética futuramente de uma característica desejada pelo apicultor. Sendo assim, realizando um aumento, né, dos índices zootécnicos, aumentando assim a produtividade, a produção, para ao final o produtor ter uma maior rentabilidade, uma maior margem de lucro. Porque a gente está aqui para estudar, pesquisar, trabalhar e visando para transmitir para o produtor uma maneira mais eficiente de se produzir, onde ele vai gastar menos e produzir mais, consequentemente ganhando mais. Pode passar, Léo. E assim, minhas referências para se realizar o presente trabalho. E queria agradecer, né? Dá por encerrado. Queria agradecer ao pessoal do PET pela organização, pela iniciativa, né, do encontro, da atividade. Queria agradecer também ao meu professor Guido, que me confiou, né, o projeto. E queria também parabenizar, né, todo mundo, que hoje é o dia do zootecnista, parabenizar os zootecnistas e os futuros zootecnistas como eu. E é isso aí. Dou por encerrada a apresentação. Muito obrigado mesmo por todo mundo que ficou até aqui. Obrigado, Gustavo, pela apresentação e parabéns. Nós vamos fazer agora algumas perguntas que o pessoal nos enviaram, tá? Certo. A Lorena Reis, ela está perguntando: dentre as principais causas para o CD, as patologias apícolas têm um valor representativo em perdas no estado da Bahia? Assim, com relação à estatística, eu não tenho essa informação. Mas o que acontece? A gente acaba conversando muito com os produtores e a gente vê muita incidência, muita displicência, aliás, por conta disso. É uma das características negligenciadas muitas vezes. Por exemplo, quando a gente iniciou o projeto com relação às varroas, com relação ao monitoramento da patologia apícola lá no apiário da UFBA, havia um alto índice de taxa de infestação de varroas. Elas estavam causando, sim, um prejuízo produtivo, mas eu não posso te afirmar que elas estavam sendo totalmente, como é que eu posso falar, totalmente voltadas ao chamado CCD. Eu acho que, não sei se eu respondi direito, mas acho que é mais ou menos isso. O Adriano Santana, ele está perguntando: os sintomas, como você bem disse, são muito parecidos. Sim. Há alguma técnica específica de detectar ou diferenciar uma em relação à outra, sem que haja necessidade de diagnóstico laboratorial? Assim, ó, o único recomendado para diagnóstico laboratorial é a criaputrita americana. As outras são de simples verificação. As características os sintomas são bem parecidos, sim, mas cada uma tem sua característica. Tipo, a criagis, ela vai apresentar uma larva mais rígida. A cria pútrida europeia vai apresentar o cheiro de podridão. A cria ensacada vai apresentar larvas ensacadas, ou seja, dá para se identificar com o simples fato, tipo, você está indo lá no apiário, caso você não tenha isso mentalmente, não tenha um olho treinado, leve um papel, anotações de características, imagens, para se comparar. Porque é um manejo que você vai gastar tempo, mas futuramente vai compensar, sim. Para finalizar aqui, por conta do nosso tempo, a Maria Eduarda Carneiro, ela falou: você falou que o principal encontrado foi o da varroa, mas foi encontrado alguma outra praga antes da UEM, e nós temos incidência de forídeos em apis, apesar de serem comuns na... No apiário da UFBA, né? De Entre Rios. Não apareceu, só apenas a varroa. Então, Gustavo, a gente agradece muito pela disponibilidade, pela apresentação. Parabéns mais uma vez. Obrigado a vocês. E é isso. A gente vai retornar agora para o apresentador do evento.